Ficheiro 47, página 308, capítulo 18. Salteadores nas rochas. O que disse o capitão Randall? Perguntei. Com Dougal de um lado e Jamie do outro, mal havia espaço para os três cavalos seguirem lado a lado pela estrada estreita. De vez em quando, um dos meus acompanhantes, ou os dois, tinha que se deixar ficar para trás ou adiantar-se, para não ficar emaranhado no mato que ameaçava reivindicar de volta o tosco caminho. Dougal olhou para mim, depois de novo para a estrada, a fim de guiar o cavalo em torno de uma enorme pedra. Um sorriso travesso espalhou-se lentamente pelas suas feições. Não ficou muito satisfeito, disse circunspecto. Embora eu não tenha a certeza se lhe devo contar o que ele realmente disse. Há limites até para a sua tolerância a palavrões, senhora Fraser. Ignorei o uso sarcástico do meu novo título, bem como o insulto subjacente, embora tenha visto Jamie retesar-se na sela. Suponho que ele não pretenda tomar nenhuma medida a esse respeito, perguntei. Apesar das garantias de Jamie, eu tinha visões de dragões de casacos vermelhos a saírem tempestuosamente do mato, massacrando os escoceses e arrastando-me para o covil de Randall para interrogatório. Tinha a inquietante sensação de que as ideias de interrogatório de Randall deveriam ser criativas, para dizer o mínimo. Creio que não, respondeu Dougal despreocupadamente. Tem mais com que se preocupar do que com uma sassenarre perdida. Por mais bonita que seja, ergueu uma das sobrancelhas e fez uma pequena vénia na minha direção, como se o elogio fosse um pedido de desculpas. Ele também sabe que não deve provocar o Colm raptando-lhe a sobrinha, disse de modo mais pragmático. Sobrinha. Senti um ligeiro calafrio apesar do tempo quente. Sobrinha do chefe do clã Mackenzie. Sem mencionar do comandante de guerra do clã Mackenzie, que cavalgava tão despreocupadamente ao meu lado. E pelo outro lado da família, eu provavelmente estava agora ligada a Lord Lovat, chefe do clã Fraser, com o abade de uma poderosa abadia francesa, e quem saberia a quantos outros Fraser? Não. Provavelmente John Randall não acharia que valia a pena perseguir-me. E esse, afinal, fora o objetivo deste ridículo arranjo. Olhei de soslaio para Jamie, cavalgando agora à frente. As suas costas eram direitas como um amieiro novo, e os seus cabelos brilhavam sob o sol como um capacete de metal polido. Dougal seguiu o meu olhar. Podia ter sido pior, não é verdade? Perguntou, erguendo as sobrancelhas com um ar irónico. Duas noites depois, estávamos acampados numa faixa de charneca, perto de um daqueles estranhos afloramentos de pedra revelados pelos glaciares. Foram um longo dia de viagem, com apenas uma refeição apressada, feita sobre a sela, e todos estavam satisfeitos por poder parar para um jantar adequado. Eu já tentara anteriormente ajudar com a preparação das refeições, mas a minha ajuda foi mais ou menos educadamente rejeitada por um taciturno membro do clã que aparentemente detinha essa função. Um dos homens matara um veado de manhã e uma dose de carne recém-preparada, cozida com nabos, cebolas e o que mais o cozinheiro conseguir encontrar, compôs um delicioso jantar. Saciados e satisfeitos, todos nos espalhámos em volta da fogueira a ouvir histórias e canções. Para minha surpresa, o pequeno Murtagh, que raramente abria a boca para falar, tinha uma bela e cristalina voz de tenor. Embora fosse difícil convencê-lo a cantar, os resultados eram recompensadores. Aninhei-me perto de Jamie, tentando encontrar um lugar confortável no granito duro. Havíamos acampado perto do afloramento de pedra, onde uma prateleira larga de granito avermelhado fornecia um abrigo natural, com a profusão majestosa de rochas atrás de nós a formar um bom local para esconder os cavalos. Quando perguntei por que não dormíamos mais confortavelmente na relva da charneca, Ned Gowan informara-me que estávamos próximos da fronteira sul das terras dos Mackenzie e, assim, perto dos territórios dos Grant e dos Killoam. Os batedores de Dougal dizem que não há sinal de ninguém na vizinhança, dissera, de pé, sobre uma pedra grande, para espreitar o horizonte em direção ao pôr-do-sol. Mas nunca se sabe. É melhor prevenir do que remediar. Quando Murtagh deu por encerrada a sua apresentação, Rupert começou a contar histórias. Embora não tivesse a elegância de Gwilym com as palavras, possuía um repertório inesgotável de histórias sobre fadas, fantasmas, ou Tanajg, ou maus espíritos, e outros habitantes das terras altas, como os monstros dos lagos. Esses seres, pelo que entendi, habitavam quase todas as reservas de água, sendo especialmente comuns em vales, embora muitos vivessem nas profundezas dos lagos. Há um lugar no extremo leste do lago Garve, disse, passando os olhos pelo grupo, para se certificar de que todos estavam a prestar atenção, que nunca congela. Lá a água é sempre escura, mesmo quando o resto do lago está duro como uma pedra, porque é ali a chaminé do monstro que lá vive. O monstro do lago Garve, como tantos iguais a ele, havia roubado uma jovem que fora lá buscar água, levando-a para viver no fundo do lago e ser sua mulher. Deus livre qualquer moça e mesmo qualquer homem de encontrar um belo cavalo à beira da água e pensar em montá-lo, pois uma vez montado é impossível de desmontar e o monstro entrará na água, transformar-se-á num peixe e nadará para o seu esconderijo com o impotente cavaleiro ainda preso no dorso. Ora, um monstro sob as ondas possui apenas dentes de peixe, disse Rupert, meneando a mão como um peixe ondulante, e alimenta-se de caracóis do mar, plantas aquáticas e coisas úmidas e frias. O seu sangue é frio como a água e ele não precisa de fogo. Mas uma mulher é um pouco mais quente do que isso. Nesse ponto, piscou-me o olho com uma malícia indecorosa para deleite dos ouvintes. Assim, a mulher do monstro do lago sentia-se triste, com frio e com fome, na sua nova casa sob as ondas, já que não gostava de caracóis e plantas aquáticas. Assim, sendo o monstro bondoso, vai até à margem do lago, perto da casa de um homem conhecido como construtor. E quando o homem se aproxima da água e vê o belo cavalo dourado com os seus freios de prata a brilharem ao sol, não consegue resistir a apoderar-se das rédeas e montar. Como era de esperar, o monstro do lago carrega-o para as profundezas da água e para a sua casa, fria, própria para peixes. Ali, conta ao construtor que, para se libertar, terá de construir uma boa lareira com chaminé, para que a mulher do monstro do lago possa ter um fogo para aquecer as mãos e fritar o seu peixe. Recostei a cabeça no ombro de Jamie, sentindo-me agradavelmente sonolenta e ansiosa por ir para a cama, ainda que esta fosse apenas um cobertor estendido sobre o granito. De repente, senti o seu corpo a retesar-se. Colocou a mão no meu pescoço, avisando-me para permanecer imóvel. Olhei em torno do acampamento e não vi nada de estranho, mas percebi o ar de tensão, passando de homem a homem numa comunicação sem fio. Olhando na direção de Rupert, notei um movimento de cabeça quase imperceptível quando os seus olhos se encontraram com os de Dougal, embora continuasse a história sem se perturbar. Assim, o construtor, não tendo escolha, fez o que lhe mandaram. O monstro cumpriu a sua palavra e levou o homem de volta à margem do lago perto da sua casa. E a mulher do monstro ficou feliz, aquecida e satisfeita com o peixe que frita para o jantar. E a água nunca congela na extremidade leste do lago Garve, porque o calor da chaminé do monstro do lago derrete o gelo. Rupert estava sentado numa pedra, o lado direito voltado para mim. Enquanto falava, inclinou-se casualmente como se fosse coçar a perna. Sem a menor hesitação de movimentos, pegou na faca que estava no chão, perto do seu pé, e transferiu-a facilmente para o colo, onde ficou escondida nas dobras do kilt. Apertei-me mais contra Jamie e puxei a sua cabeça para baixo como um gesto amoroso, O que foi? Sussurrei-lhe ao ouvido. Ele prendeu o lóbulo da minha orelha entre os dentes e respondeu também num sussurro. Os cavalos estão irrequietos, há alguém por perto. Um dos homens levantou-se e aproximou-se da rocha para urinar. Ao regressar, sentou-se no outro lado, ao lado de um dos condutores. Outro homem levantou-se e foi inspecionar a panela, servindo-se de um pedaço de carne de veado. Por todo o acampamento via-se uma subtil movimentação, enquanto Rupert continuava a falar. Observando atentamente, com o braço de Jamie a envolver-me com força, percebi por fim que os homens estavam a aproximar-se de onde tinham deixado as armas. Todos dormiam com as adagas, mas em geral deixavam espadas, pistolas e escudos redondos de couro em pilhas pequenas e bem arrumadas, perto da orla do acampamento. As próprias pistolas de Jamie estavam no chão, a poucos passos de distância. Eu podia ver a luz da fogueira a dançar na lâmina decorada em damasquinaria. Embora as pistolas não fossem mais importantes do que as adagas comuns de cabo de chifre usadas pela maioria dos homens, tanto a espada larga quanto a espada de dois gumes eram algo especial. Ele mostrara-mas orgulhosamente numa das nossas paragens, girando as lâminas reluzentes amorosamente nas mãos. A espada de dois gumes estava guardada dentro do rolo do seu cobertor. Eu podia ver o enorme punho em forma de T, o cabo escuro para a batalha, cuidadosamente lixado com areia. Ao levantá-la, quase a deixar a cair, pesava cerca de 7 quilos, informara-me Jamie. Se a espada de dois gumes era sombria e de aparência letal, a espada de lâmina larga era bela. Com 2/3 do peso da arma maior, era brilhante e mortal, com arabescos islâmicos a serpentear pela lâmina de aço azulado até ao guarda-mão espiralada do cabo, esmaltado em tons de vermelho e azul. Eu vira Jamie usá-la num exercício de diversão, primeiro com a mão direita, com um dos soldados, e depois com a mão esquerda, com Dougal. Era esplêndido vê-lo nessas condições, ágil e seguro, com uma graciosidade ainda mais impressionante se considerarmos o seu tamanho. Mas a minha boca ficou seca perante a ideia de ver essa habilidade usada a sério. Inclinou-se para mim, dando-me um beijo terno, logo abaixo da linha do maxilar, e aproveitando a oportunidade para me virar ligeiramente, de modo a que eu ficasse de frente para um dos amontoados de rochas. Daqui a pouco, acho, murmurou, beijando-me diligentemente. Vês a pequena abertura na rocha? Eu via. Um espaço com menos de 1 metro de altura, formado por duas lajes grandes tombadas, uma ao lado da outra. Segurou-me o rosto e aproximou o seu, acariciando-me amorosamente. Quando eu disser para ires, entra e fica lá. Tens o punhal? Insistira que eu andasse com a adaga que me atirara naquela noite na hospedaria, apesar da minha insistência de que não tinha jeito nem inclinação para usá-la. E quando era preciso insistir, Dougal tinha razão, Jamie era teimoso. Consequentemente, a adaga estava num dos bolsos fundos do meu vestido. Depois de um dia, com a presença desconfortável do seu peso contra a minha coxa, quase me esquecera inteiramente dela. Deslizou a mão de forma brincalhona pela minha perna, certificando-se da presença da adaga. A seguir, levantou a cabeça, como um felino a farejar a brisa. Erguendo os olhos, pude vê-lo relancear um olhar para Murtagh e em seguida para mim. O homenzinho pareceu não ter visto, mas levantou-se e espreguiçou-se com força. Quando se sentou outra vez, estava vários passos mais perto de mim. Um cavalo relinchou nervosamente atrás de nós. Como se fosse um sinal, eles lançaram-se a gritar por cima da rocha. Não eram ingleses, como eu temera, nem bandidos. Habitantes das terras altas, gritando como almas penadas. Do clã dos Grant, suponho, ou dos Campbell. Arrastando-me praticamente de gatas, parti em direção às pedras. Bati com a cabeça e raspei os joelhos, mas consegui esgueirar-me para dentro da fenda. Com o coração a bater disparado, tateei em busca da adaga no bolso, quase me cortando. Não sabia o que fazer com o punhal longo e perigoso, porém sentia-me um pouco melhor por tê-lo comigo. Havia uma incrustação no cabo e era reconfortante sentir o pequeno volume contra a palma da minha mão. Pelo menos sabia que, mesmo no escuro, a segurava corretamente. A luta foi tão confusa que, de início, não fazia nenhuma ideia do que estava a acontecer. A pequena clareira encontrava-se repleta de corpos aos gritos, empurrando-se, rolando no chão, correndo de um lado para o outro. Felizmente, o meu abrigo ficava afastado da zona de combate principal, de modo que não corria nenhum perigo no momento. Olhando em volta, vi uma figura pequena, agachada perto do meu esconderijo, encostada às rochas na sombra. Segurei a adaga com mais força, mas percebi quase imediatamente que era Murtagh. Então, aquela fora a finalidade do olhar de Jamie. Murtagh fora instruído a guardar-me. Não conseguia ver Jamie em lado nenhum. A maior parte da luta tinha lugar nas rochas e nas sombras, perto das carroças. Claro, esse devia ser o objetivo do ataque, as carroças e os cavalos. Os atacantes eram um bando organizado, bem armado e nutrido pelo pouco que pude ver à luz minguante da fogueira. Se eram os grandes, talvez estivessem à procura de despojos ou de vingança pelo gado que Rupert e os amigos haviam sorripiado alguns dias atrás. Confrontado com os resultados do ataque improvisado, Dougal ficara ligeiramente aborrecido. Não com o assalto propriamente dito, mas preocupado apenas com o facto de o gado nos ir atrasar. No entanto, conseguira desenvencilhar-se dele quase imediatamente num pequeno mercado numa das aldeias. Logo ficou evidente que os atacantes não estavam muito preocupados em causar danos ao nosso grupo. Apenas pretendiam levar os cavalos e as carroças. Um ou dois conseguiram. Agachei-me rapidamente quando um cavalo sem arreios saltou a fogueira e desapareceu na escuridão da charneca, com um homem a gritar estridentemente agarrado à sua crina. Mais dois ou três fugiram a pé, carregando sacas de cereais de Colum, perseguidos por alguns maquens e furiosos, gritando imprecações em gaélico. Pelos sons, o ataque estava a chegar ao fim. Em seguida, um grande grupo de homens surgiu de surpresa à luz da fogueira e a ação intensificou-se outra vez. Parecia ser uma luta séria, uma impressão nascida dos lampejos das lâminas e do facto de os participantes grunhirem bastante, mas não gritarem. Finalmente consegui perceber. Jamie e Dougal estavam no centro do combate, lutando de costas um para o outro. Cada qual brandia a sua espada larga na mão esquerda, a adaga na direita, e ambos estavam a fazer bom uso delas, até onde eu podia ver. Encontravam-se cercados por quatro homens ou cinco. Perdia conta nas sombras, armados com espadas curtas, embora um dos homens tivesse uma espada larga pendurada na cintura e pelo menos mais dois carregassem pistolas que não haviam sacado. Devia ser Dougal ou Jamie ou ambos que eles queriam. Vivos, de preferência, para resgate, suponho. Por isso, o uso deliberado de espadas curtas, que poderiam apenas ferir, ao invés da espada larga ou das pistolas mais letais. Dougal e Jamie não sofriam de tais escrúpulos e dedicavam-se à luta com terrível e considerável eficiência. De costas, um para o outro, formavam um círculo completo de ameaça, cada homem cobrindo o lado mais fraco do outro. Quando Dougal levou a mão com a adaga para cima com força considerável, pensei que mais fraco podia não ser o termo exato. Toda a confusão de imprecações, grunhidos e brados avançava na minha direção. Recuei o máximo que pude, mas a fenda não tinha mais do que 60 centímetros de profundidade. Percebi um ligeiro movimento pelo canto do olho. Murtagh decidira tomar parte mais ativa nos acontecimentos. Eu mal conseguia afastar o meu olhar horrorizado de Jamie, mas vi o homenzinho sacar a pistola, até aqui não disparada, devagar. Verificou o mecanismo de disparo cuidadosamente. Esfregou a arma na manga, firmou-a no antebraço e esperou. E esperou. Eu tremia de medo por Jaime, que abandonara as maneiras elegantes e desfechava golpes ferozmente de um lado para o outro, fazendo recuar os dois homens que agora o enfrentavam em absoluta fúria. Por que diabo não disparava ele? Pensei furiosamente. Então compreendi porquê. Tanto Jaime quanto Dougal estavam na linha de fogo. Lembrei-me que as pistolas de pederneira às vezes deixavam a desejar em termos de precisão. Essa suposição foi confirmada no minuto seguinte, quando uma estocada inesperada de um dos adversários de Dougal o atingiu no pulso. A lâmina rasgou todo o comprimento do seu antebraço e ele caiu sobre um dos joelhos. Sentindo o tio cair, Jaime retraiu a sua própria lâmina e deu dois passos rápidos para trás. Isso colocou as suas costas perto da superfície de uma rocha. Dougal, agachado a seu lado, ao alcance da proteção da sua única lâmina. Também trouxe os atacantes para perto do meu esconderijo e da pistola de Murtagh. Assim, de perto, o estampido da pistola foi espantosamente alto. Apanhou os atacantes de surpresa, particularmente o que foi atingido. O homem ficou imóvel por um instante, sacudiu a cabeça atordoado, depois foi-se sentando devagar, caiu, inerte, para trás e rolou por um ligeiro declive até às brasas quase extintas da fogueira. Aproveitando a surpresa, Jaime fez cair a espada da mão de um dos atacantes. Dougal já estava de pé outra vez e Jaime deslocou-se para o lado, dando-lhe espaço para lutar. Um dos adversários abandonou o combate e correu colina abaixo, para arrastar o companheiro ferido pelas cinzas da fogueira. Restavam ainda três atacantes e Dougal estava ferido. Eu conseguia ver manchas escuras a espalharem-se na superfície da rocha, conforme ele brandia a espada. Estavam agora muito perto de mim e eu podia ver a expressão do rosto de Jaime, calma e concentrada, absorta na exultação da batalha. De repente, Dougal gritou-lhe qualquer coisa. Jaime tirou os olhos do rosto do adversário por uma fração de segundo e olhou para baixo. Erguendo os olhos exatamente a tempo de evitar uma estocada, desviou-se para o lado e atirou a espada. O seu adversário olhou surpreendido para a espada cravada na perna. Tocou na lâmina, perplexo. Depois agarrou-a e puxou. Pela facilidade com que saiu, presumi que o ferimento não tivesse sido profundo. O homem ainda parecia ligeiramente atordoado e ergueu o olhar como se perguntasse o propósito de um comportamento tão inusitado. Emitiu um berro, deixou cair a espada e correu, coxeando pesadamente. Admirados com o barulho, os outros dois atacantes olharam para os lados, viraram-se e também fugiram, perseguidos por Jaime, que se movia como uma avalanche. Ele conseguira tirar a enorme espada de dois gumes do cobertor enrolado e agitava-a com as duas mãos num arco letal. Apoiando, surgiu Murtagh, gritando algo altamente injurioso em gaélico e brandindo tanto a espada como a pistola recarregada. As coisas acalmaram-se rapidamente depois disso e uns 15 minutos mais tarde os Mackenzie reuniam-se e avaliavam os danos.